Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, nesta casa, nos recebe sempre com muito amor, com muito carinho. E somos gratos por essa oportunidade. E somos gratos a Deus também pela bênção da vida, pela oportunidade que nós temos de vivenciar no mundo as experiências que nos ajudam em nossa evolução. Esta noite vamos abordar o tema a vingança, o ódio e o duelo, inspirando-se nas instruções dos Espíritos que estão no final do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amai os vossos inimigos. E nós temos nessas recomendações, nós temos neste capítulo grandes instruções para as nossas vidas na atualidade. A necessidade maior que nós temos hoje no mundo é a de aprendermos a amar aqueles que nós classificamos como inimigos. Porque amar aquelas pessoas que nos dedicam afeto, atenção, que nos dedicam o seu carinho, não é uma tarefa das mais difíceis. Embora existam até pessoas que não sejam capazes de amar aqueles que lhes devotam respeito, que lhe dedicam amor, mas não é uma tarefa tão difícil. Mas é um grande desafio para todos nós pormos em prática essa recomendação de Jesus. E sobre isso nós vamos estar então discorrendo, pensando, refletindo um pouco nesta noite. Inicialmente vamos ouvir as recomendações de Jesus a respeito disso. Se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que também está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, amai os vossos inimigos. Jesus deixou claro, então, quando ele disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Só por essa afirmativa nós já poderíamos dizer que Jesus foi um homem fora do comum. Foi alguém completamente diferente do seu tempo e alguém muito diferente ainda nos nossos dias. Porque parece que é natural, que é instintivo, que não amemos os inimigos. Porque, afinal de contas, aquele que tem algo contra a gente, que pode nos prejudicar, parece que fere o nosso direito à autodefesa, parece que fere o nosso direito de nos protegermos, parece que fere o instinto de sobrevivência do homem. E quando a gente pensa em condições de vida puramente materiais, quando a gente pensa em condições de vida naturais, talvez ao homem do início da evolução humana aqui na Terra, o homem das cavernas, talvez a ele realmente não coubesse jamais pôr em prática isso, amar o seu inimigo. Porque se a gente circunscrever a nossa vida apenas ao plano terreno, às condições materiais, não faz muito sentido a gente ter alguma consideração por pessoas que possam nos prejudicar. Só que o grande desafio é que nós não somos seres puramente materiais. Na verdade, nós somos seres espirituais, seres em evolução, somos espíritos, que estamos temporariamente revestidos pela matéria. Então, aquilo que é natural num ambiente material de seres que estão no início da evolução e que precisam se proteger, precisam se defender, é natural a reação de fuga ou de contra-ataque aos seus inimigos. Mas o homem é diferente. O homem é um ser que já atingiu uma condição tal que ele não pode mais usar como pretexto para não amar o seu inimigo apenas um instinto de sobrevivência. Porque nós não somos seres mais conduzidos apenas por instinto. Embora eles ainda estejam muito fortes dentro de nós, os instintos, eles vêm sendo gradualmente vêm de uma maneira muito lenta, sendo modificados ao longo de inúmeras reencarnações que temos tido. Então nós não somos seres conduzidos apenas pelo instinto. Então, naquela época em que Jesus propõe isso, amai os vossos inimigos, é algo que muito poucos conseguiram de pronto entender. Como pode ser eu amar aquele que pode me prejudicar? Eu amar aquele que já me prejudicou? Naquela época, Jesus, anunciando isso, mostrava que ele trazia uma verdadeira revolução nas relações humanas. Porque até então imperava a lei do olho por olho, dente por dente, eu posso fazer com o outro tudo o que ele tiver feito comigo. Mas Jesus vem e estabelece algo diferente. Ele propõe, através das suas palavras, através dos seus exemplos, através do seu magnetismo capaz de envolver as pessoas e fazê-las sentir algo diferente naquele momento em que ele pronunciava aquelas palavras, ele consegue iniciar no pensamento humano uma nova forma de encarar o próximo, uma nova forma de vê-lo. Ele começa a trabalhar com a humanidade, indicando um novo caminho que nós tínhamos que seguir. E ao propor que amemos os nossos inimigos, ele diz que é a condição para sermos filhos do Pai. Se nós não conseguimos amar o outro como nosso irmão, não é que a gente deixa de ser filho de Deus, porque o fato dele nos ter criado o é. Nós não, jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Mas no sentido mais profundo, num sentido alegórico, nós só estamos efetivamente em ligação com a vontade de Deus, só estamos sintonizados com essa vontade quando passamos a compreender o próximo, independente de quem ele é, como verdadeiramente o nosso irmão, como alguém que merece o nosso amor, merece o nosso perdão. Aí nós estamos realmente na condição de filhos de Deus, ou de seres que estão em sintonia com as leis divinas. Então é uma condição imprescindível para todos nós que já concebemos que estamos no mundo para aprender, para evoluir. Todos nós que entendemos que não estamos no mundo apenas para usufruir de situações vantajosas, prazerosas. Para nós que já temos essa consciência, a recomendação de Jesus, ela é decisiva para a nossa evolução espiritual. Nós que almejamos um dia compartilhar de uma sociedade pacífica, harmoniosa, onde os indivíduos se entendam, onde os indivíduos cooperem uns com os outros de maneira plena. Nós que desejamos uma sociedade onde não haja mais violência, uma sociedade onde as pessoas estejam em equilíbrio umas com as outras e com o todo. Se nós desejamos isso, nós que já somos conscientes desses aspectos maiores da vida, nós que já sabemos sobre a espiritualidade, nós precisamos muito refletir nessa recomendação de Jesus. Necessitamos muito mesmo para podermos evoluir. Não nos basta apenas conhecimento, não nos basta apenas generosidade expressa na forma da caridade, não nos basta apenas a boa intenção, não nos basta apenas a vontade e o desejo. É necessário que desenvolvamos em nós, desde já, algo no sentido de aprendermos a amar os nossos inimigos. Porque será a única forma que nós teremos acesso a um mundo melhor. Seja neste que venha a se transformar, seja nas esferas superiores em torno do planeta, nos planos espirituais superiores, seja até se transferindo para outros mundos. Porque o que acontece com o espírito que intensifica o seu trabalho na evolução, no entendimento dessa recomendação de Jesus, de amar até mesmo os inimigos, esse se candidata a um estágio de vida superior, que pode se dar no mundo inferior também, à medida que ele passa a cooperar na evolução daqueles que compartilham a existência com ele, ou estará apto a viver em regiões superiores. Então a recomendação de Jesus de amar os inimigos, ela é fundamental para nós que queremos evoluir. mas parece que é algo que está tão distante que talvez não nos estimule a iniciar a sua realização. Parece que então amar os inimigos é algo que vai me dar um prêmio que é muito distante, porque até eu estar em condições de chegar lá, é melhor eu me cuidar aqui nesse momento agora da minha vida. Mas é fato também que aquele que inicia esse processo, veja que estamos dizendo que amar os inimigos é um processo, não é uma atitude que subitamente nós resolvemos ter e vamos ter. É algo que nós vamos realizando e vamos aprendendo ao longo da vida, à custa de muita meditação, à custa de muito estudo, mas sobretudo de muito esforço, de muita tentativa de aplicar esse conhecimento na interpretação das experiências que nós temos com o próximo. E aplicar esse conhecimento na condução do nosso modo de ser com o nosso próximo. A partir do momento que nós começamos essa jornada, essa busca para atender essa recomendação do Mestre, nós vamos percebendo que a nossa vida se transforma. Nós vamos gradualmente modificando o nosso modo de ser e vamos gradualmente reduzindo os conflitos, os atritos, os problemas que temos com o próximo. À medida que estamos neste processo, nessa busca de atender a recomendação de Jesus, nós já estamos num processo de transformação não apenas do nosso mundo interior, do nosso ser, mas principalmente ao nosso entorno. Passamos a angariar das pessoas não mais a indiferença, não mais o antagonismo, mas passamos a adquirir das outras pessoas a simpatia e o respeito. Então, é algo que podemos realizar, que podemos empreender essa busca e observar que desde já, desde esta vida, nós teremos resultados positivos. Observem as pessoas de bom coração. Observem as pessoas que são generosas no trato com as outras, mas não são apenas generosas no sentido material. São aquelas pessoas generosas de oferecer o melhor do seu ser ao próximo. Observem que são pessoas que acumulam muitos simpatizantes em torno da sua vida. Acumulam muitos afetos. E naturalmente, desafetos, mas estes, eles estão em processo de transformá-los em afetos. Porque eles já conquistaram alguns e poderão intensificar a sua ação e conquistar outros. Então observe que há exemplos disso. De pessoas que com o seu exemplo de amor, de aceitação, de não sentir raiva, de não ter nada contra o seu próximo, acabam trazendo para a sua vida um bem-estar muito maior. Acabam transformando a sua realidade e a dos outros. E algo que nos impede muito, que nos atrapalha muito nessa realização de aprender a amar os inimigos, faz parte do título da nossa abordagem dessa noite, que é a vingança. A vingança é algo muito infeliz na vida do indivíduo. Porque uma coisa é nós sermos alvo de uma ação que nos prejudique e nós sintamos desgosto, que nós sintamos tristeza, que nós sintamos até raiva do outro. Mas quando nós passamos a trabalhar mentalmente numa busca de dar uma resposta que faça o outro experimentar a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma experiência que nós tivemos, nós estamos no caminho tenebroso da vingança. E é algo que pode consumir a nossa vida. Inúmeras histórias que nos são relatadas, não só na literatura espírita, mas em toda a cultura humana, há relatos de pessoas que comprometeram toda a sua existência, perderam a grande oportunidade de serem felizes, porque pensaram em um momento em vingança e permitiram que esse pensamento fosse sendo gestado, que fosse crescendo dentro dela, até que se extravasa na forma das ações. Então a vingança é algo que sempre que identificarmos que queremos que o outro passe por aquilo que nós passamos, que ele experimente aquilo que ele fez a gente experimentar, nós já estamos no início de um caminho que pode nos comprometer à existência. Porque tudo na nossa vida começa por um desejo, um pensamento. As ações boas, os bons resultados da vida, são inicialmente desejados, pensados por nós. As situações que nos comprometem à existência também. As ações que nós vamos inicialmente apenas desejando e que depois pomos em prática, elas vão ganhando forças dentro de nós. Elas vão que? Num processo que acaba por se manifestar, acaba por se expressar nas nossas ações. Tudo na nossa vida começa do desejo. Por isso que quando identificarmos o desejo da vingança, devemos ser muito rigorosos com a gente. Temos que ser muito atentos em não permitir que esse sentimento tenha vazão dentro de nós. Porque o que normalmente pode acontecer com a vingança? Nós sentimos algo contra alguém porque ele nos prejudicou, e é muito natural aqui na Terra nós termos companheiros desencarnados que carregam ressentimentos, mágoas, que são os chamados obsessores. Quando os obsessores de alguém identificam que essa pessoa tem outras que não gostam dela, eles podem sim atuar nessas que têm algo contra o seu obsediado, podem atuar ali mentalmente, intensificando aquele desejo de vingança, com o desejo de atacar aquele que é o seu obsediado. Então, quando nós sentimos algo contra alguém e desejamos que aquela pessoa sofra, que ela passe por uma experiência difícil, nós passamos a nos comunicar mentalmente com seres espirituais que possivelmente também não gostam daquela pessoa. E se mantemos esse sentimento, nós estabelecemos um circuito de ideias que são trocadas. Nós passamos a viver numa simbiose com esses obsessores, que são pessoas como a gente, que são seres que apenas não estão revestidos de um corpo físico, mas também têm as mesmas imperfeições que nós. Por isso que não temos que achar que eles são seres malévolos. Na verdade, eles são seres humanos que ainda têm dificuldade de entender que o perdão é a melhor forma de nos desvencilharmos de qualquer situação conflituosa que estivermos envolvidos. E quando somos a vítima, o perdão é a forma de nos libertarmos do nosso opressor, do nosso agressor. Então, quanto à vingança, vamos refletir em algumas ideias que os espíritos deram nas instruções a respeito do tema. Eles nos dizem que ela é um remanescente dos costumes bárbaros. Quando sentimos ainda desejo de vingança, é porque carregamos latente ainda lá, bem no nosso interior, e com um potencial de ação, sentimentos primitivos, de épocas passadas. De épocas em que o homem acreditava que era necessário para se proteger, se vingar. Eles nos dizem também que é um indício do atraso dos homens e dos espíritos que a inspiram. Então, sempre que nós temos esse sentimento, esse desejo de fazer outro sentir da mesma forma os males que ele causou a nós ou alguém que nós amamos, nós já estamos com esse sentimento de vingança. E por que isso é um atraso espiritual? Porque na lei divina não existe a ideia de que o indivíduo tem que sofrer, que ele tem que passar pelo sofrimento para ser punido. A lei divina, quando permite que alguém passe pelo sofrimento, não é para punir, não é para castigar, não é apenas para inibir a pessoa de uma má ação. Quando a lei divina permite que nós passemos pelo sofrimento, é com o objetivo de aprendermos com a experiência que o sofrimento nos proporciona. Por isso que Deus permite, em alguns casos, por exemplo, que indivíduos que estão criando muitos problemas para os outros ainda não os enfrente, ainda não tenham dificuldades. É muito comum as pessoas, quando observam situações de pessoas que têm um grande potencial de prejudicar as outras, as pessoas pensarem assim: poxa, Deus deve estar dormindo porque ele não está fazendo nada contra essa pessoa que está prejudicando todo mundo. Para esse indivíduo, muitas vezes, o sofrimento não vai trazer nada naquele momento na existência dele. Muitas vezes será necessário ele evoluir muito mais ainda para que aí sim o sofrimento possa servir como um processo de educação, de transformação. É por isso que nós presenciamos muitas vezes indivíduos que são já portadores de grandes qualidades, são indivíduos que já conquistaram muitos valores, e eles passam em determinados momentos por problemas que são aparentemente injustos. E aí a gente faz aquela análise superficial própria de nós, que somos ainda limitados no conhecimento da vida. Poxa, ele é tão bom, está passando por uma prova tão difícil. É que esse indivíduo está passando pela experiência que vai levá-lo à compreensão, mais tarde, como espírito, de circunstâncias que ele esteve envolvido muitas vezes há séculos atrás. E que não adiantaria ele passar por aquela prova específica naquele momento ou há algum tempo atrás. Ele passa no momento que ele está em condições de entender. Então a lei divina nos permite o sofrimento no momento em que ele pode nos dar ali condição de aprendizado. Já nós, quando pensamos no sofrimento como uma forma de punição, nós queremos apenas ferir o outro para ele sentir o que a gente sente. Dificilmente nós pensamos que nós queremos dar aquela situação para ele aprender algo com a vida, para ele se modificar. Tanto é que as pessoas que conseguem realizar os seus projetos de vingança, realizada a vingança, já não isentam mais aquele indivíduo do seu ódio, do seu rancor, do seu ressentimento. Continuam sentindo isso. Por quê? A vingança nem serviu para o outro como instrumento, nem para ele para a libertação do ressentimento. As pessoas continuam carregando essa mágoa e esse ressentimento. Então a vingança praticada por nós, essa vingança que nós podemos permitir que surja quando nós desejamos o mal dos nossos desafetos, ela não é algo adequado para as nossas vidas. Ela é algo que detém a nossa evolução espiritual. Um outro aspecto desse tema que os espíritos abordaram é que muitas vezes, quando a vingança não é praticada com violência física, ou é através da difamação, calúnias e odiosas armadilhas. São aquelas pessoas que, já que elas não conseguem atacar diretamente o seu desafeto, o que elas fazem? Elas criam situações que vão envolver, que vão perturbar a vida do indivíduo. Um exemplo dessas situações é a difamação. É muito comum, quando a gente não gosta de uma pessoa por aquilo que ela nos fez, a gente iniciar um processo de sabotagem da vida dessa pessoa, falando mal dela naquele meio que ela circula. E eu acho que todo mundo aqui teria um exemplo para citar disso, do ambiente de trabalho. É muito comum as pessoas que, por questões tão pequenas, muitas vezes nutrem sentimentos contra o chefe, contra um colega de trabalho, contra um subordinado, e começam muitas vezes a falar mal daquele indivíduo por algo que ele fez. Esse falar mal das pessoas já é vingança. Esse falar mal porque nós queremos que ela fique prejudicada naquele meio por algo que ela nos fez, é vingança. Então, quando nós fazemos algo nesse sentido, posso não atacá-la fisicamente, mas eu estou me vingando. Calúnias e as odiosas armadilhas é criar situações que essa pessoa possa se prejudicar. Quantos colegas de trabalho no ambiente de trabalho muitas vezes sabotam o trabalho um dos outros? Então isso também é um exemplo dessas armadilhas. E se nós formos vasculhar o noticiário policial nos últimos dias, casos tão tristes de pessoas envolvidas em situações em que o sentimento que esteve ali envolvendo as pessoas era o de vingança. Então nós vamos percebendo que é um sentimento que nós temos que desenvolver a habilidade de identificar em nós e combatê-lo de maneira muito certa. E observar se aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas não as prejudica e se não nasce desse desejo de que elas sofram alguma consequência por aquilo que elas fizeram. Um outro aspecto importante é que esse sentimento, ou esse estado, esse desejo, nunca deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. O espírita, não que ele seja privilegiado, mas que qualquer outro religioso, ele tem uma compreensão da vida muito clara. Nós sabemos que nós nos ligamos mentalmente, afetivamente, a todas as pessoas com as quais temos relações, sejam elas boas ou não. Nós criamos vínculos que são indestrutíveis e que só existe uma possibilidade. Se eu crio um vínculo negativo com alguém, a única possibilidade que eu tenho é transformá-lo em algo positivo. Nós não nos libertamos de ninguém com o qual nós nos relacionamos. Nós estamos emanados, ligados, para sempre. Então, todas as pessoas que um dia nós prejudicamos, nós estamos ligados a elas. Mesmo que se passem muitos anos, muitas décadas, um dia a vida, regida pelas sábias leis divinas, nos conduzirá ao encontro com essa pessoa. Nos levará novamente a estar com elas, para que possamos transformar as relações. E muitas vezes isso se dá onde? No ambiente familiar. Uma bela encarnação, que somos favorecidos com muitas oportunidades, iniciamos um lar cheio de amor, escolhemos uma companheira tão querida, um companheiro amado, e começamos ali aquela família com todos os desejos de ser feliz. E aí a gente descobre que entre aqueles seres tão desejados, nasce um, chamamos de filho ou filha, e se torna antagônico a nós de maneira sistemática. Não é essa bobeirinha de adolescente que passa com o tempo, não. Não é esse problema que as crianças hoje em dia estão tendo, porque os pais são omissos e não dão educação. Não são essas coisinhas, não. São situações mais graves. Onde o indivíduo ele não consegue ter afeto pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, por melhor que esses pais tenham sido. São casos, então, em que nós somos, novamente, aproximados dos seres que um dia prejudicamos, que um dia, de alguma forma, machucamos, ferimos, magoamos, e que hoje são trazidos para nós, na condição de filhos, para que com o sentimento paterno, materno, possamos transformar essa relação. Então nós nunca conseguiremos nos desvencilhar das pessoas que nos relacionamos. É algo que parece muito pesado, mas tem o outro lado que é muito aliviador e que é muito bom. Também não nos desvencilhamos das pessoas que criamos afeto, carinho, respeito, cooperação. Também são conquistas eternas. Também são coisas que jamais perderemos. Basta, então, a gente pensar o que nós preferimos na vida. Laços que nunca se destruirão, de afeto, de carinho, de respeito, ou laços que um dia nos reaproximarão daqueles que ferimos, que magoamos. Então, desde já, nós devemos iniciar essa prática de estabelecer relações sempre amistosas, para que elas caminhem para um perfil de uma relação repleta de amor, para que possamos ter apenas ligados a nós pessoas que vão cooperar conosco, sem nos prejudicar. Um outro tópico das nossas reflexões é sobre o ódio. É curioso que nós vamos abordar aqui, a partir dessas reflexões obtidas das instruções dos espíritos, nós vamos abordar a questão do ódio pensando sempre no amor. Então, o que é o ódio, né? O ódio é um sentimento muito difícil que nós temos, e é esse sentimento que nós temos de querer atacar, destruir o outro, sempre motivado por algo que nos perturbou. E por que ele é algo que está caracterizado como imperfeito? É algo que nos coloca numa condição de seres que não estaremos ainda bem enquanto nutrirmos esse sentimento. Observe que tudo no universo depende de cooperação, depende de ação. Observe que tudo que funciona bem é porque as coisas estão bem integradas, trabalhando umas pelas outras, uma contribuindo para a outra. O nome disso é amor. Quando a sintonia, a cooperação, a entendimento, a sincronia, quando as coisas fluem para que uma beneficie a outra, isso é amor. O ódio é o oposto disso. O ódio é o desequilíbrio, é a desarmonia, é a desagregação, é a separação, é a não cooperação. Por isso que o ódio é o imperfeito. É o que leva ao quê? As coisas não existirem, não acontecerem. É por isso que diz que Deus criou o mundo, criou o homem, por amor. Porque a grande força do universo é o que agrega tudo, é o que faz tudo se sincronizar de uma forma para dar a existência, para dar o sentido do que somos, para dar o sentido de tudo isso do qual participamos e que chamamos de universo, de criação. E o amor é a condição imprescindível para sermos felizes. Como já vimos então, enquanto eu nutro sentimentos antagônicos para com o próximo, não há paz, não há harmonia. Só existe uma possibilidade para sermos felizes. É o amor. É o oposto ao ódio. Jesus exemplificou este preceito. Por isso que iniciamos dizendo que Jesus foi muito diferente do seu tempo. E até hoje ainda é muito diferente da humanidade. Porque ainda não aprendemos tudo de amor que ele ensinou. E ele demonstrou em muitas situações que o Evangelho mostra esse estado que nós temos que nos encontrar de harmonia, de bem-estar com o outro, de entendimento, de respeito pelas dificuldades alheias, de compreensão, de aceitação. Toda a pregação de Jesus é no sentido das pessoas se respeitarem, se harmonizarem, se considerarem e cooperarem umas com as outras. Observem bem isso. Até quando Jesus é um pouco mais enfático nas suas colocações, e que aparentemente ele está fazendo uma condenação, ele está sendo apenas veemente para que as pessoas acordem, elas despertem das suas ilusões, no intuito de levá-las a compreender que é muito mais produtivo o ser humano viver em harmonia com o seu próximo através desse sentimento do amor. O amor aos que nos perseguem nos faz diferentes deles. E nos faz diferentes por quê? Porque já estamos num estágio a mais da vida. Nos esforçar para perdoar os que nos ofendem, os que nos prejudicam, os que nos ferem, nos coloca adiantados na evolução. E naturalmente nos libertamos, porque o que determina a vida dos seres é a sintonia que eles têm entre si. Se eu odeio, é natural que eu tenha perto de mim pessoas que odeiam também. Se eu amo, é natural que eu tenha perto de mim pessoas que eu amo. Tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas. E amar aos que nos ferem é prova angustiosa. É verdade. Ninguém diz que é fácil. Mas é da dificuldade que vem a experiência. Observe na vida que tudo pelo qual nós passamos facilmente não nos traz muitas vezes experiências significativas. Agora, aquelas situações que são as mais desafiadoras são elas que nos trazem grandes lições quando temos os olhos da alma abertos para compreender o significado delas. Por isso que os espíritos nos alertam tanto, né, de que estamos num mundo de provas e expiações, de que aqui nós estamos para reparar uma série de erros. Porque à medida que nós vamos compreendendo essa nossa condição e que vamos encontrando sintonia e vamos encontrando equilíbrio e força para estabelecer a paz em nossas relações. Nesta ou em outra vida, somos punidos por violar a lei de amor. Punidos aqui entre aspas, somos educados na verdade, porque sempre que desrespeitamos essa lei de amor, nós criamos o desequilíbrio nas relações. Estabelecemos a dissintonia com alguém e será natural estarmos vinculados a ele até reparar essa sintonia. Então meditemos muito em nossas ações. Pensemos muito se o que nos guia, se o que nos inspira as palavras, se o que nos orienta a ação é a lei de amor. É a lei que leva a considerar os outros seres com o mesmo direito que eu tenho, com as mesmas necessidades, com os mesmos desejos e que tem direitos iguais. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Porque é natural, se ele é pai de todos, se eu odeio alguém, eu não consigo amá-lo, eu não consigo me aproximar dele. É por isso que Jesus, de maneira tão brilhante, disse, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei de Deus. Os judeus no tempo de Jesus, como até hoje são, possuíam uma alta consideração à lei que Moisés trouxe a eles, principalmente os 10 mandamentos. E são recomendações também reconhecidas pelos espíritos superiores, profundamente importantes. É uma síntese da lei divina, os 10 mandamentos. Mas aqueles que queriam comprometer o trabalho de Jesus, queriam colocar as pessoas contra ele, chegam para ele numa situação ali, criando uma armadilha para ele, e perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque no coração deles passava a seguinte situação, na mente deles ia assim: se ele falar que é um determinado mandamento, ele está desconsiderando os outros. Então era uma forma que eles imaginavam hábil de comprometer Jesus perante a opinião pública. E aí Jesus, como um espírito puro, profundamente sábio das leis divinas, ele disse: o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E ele completa que o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Ali estava toda a lei, estavam todos os profetas, tudo que veio na história desse povo, que veio na história de outros povos, e que até hoje nos são trazidas por inúmeras possibilidades aí de informação sobre a lei divina. Tudo nos leva a compreender isso, que não temos como amar a Deus sem amar o próximo. Não temos como amar o Criador sem amar as suas criaturas. Nos distanciamos dele. Quando ele coloca também que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus, ele está indicando que o caminho para encontrarmos Deus e aprendê-lo a amá-lo é na pessoa do nosso semelhante. É nas pessoas que nós convivemos. Se alguém quer encontrar pessoalmente com Deus, ame o seu semelhante. Desenvolva o seu sentimento de amor. E nós estaremos na presença de Deus. Porque é só pelo sentimento elevado, sublimado, é que nós podemos alcançá-lo. Nós não podemos ver Deus. A nossa inteligência é profundamente limitada ainda para concebê-lo na sua infinitude. Nós só temos alguma chance, como espíritos tão imperfeitos que somos, de nos aproximarmos gradualmente de Deus, é amando o próximo. Tem pessoas que acreditam que é da vida religiosa, é da experiência mística, é da vivência de preceitos de uma doutrina, que vão encontrar Deus. São tudo contribuições importantes nesse processo. Mas sem amor autêntico ao próximo, nós não conseguimos estar próximos a Deus. foi o que Jesus disse. Entre tantas possibilidades que nós temos de aprofundamento dessa simples colocação que ele fez. E por fim, nós podemos citar o terceiro tema da noite, o duelo. O duelo que era aquela prática, era não, é aquela prática, onde o indivíduo vai se degladiar, vai lutar, e muitas vezes até a morte, para lavar a sua honra. E até hoje tem isso. Então, hoje as pessoas se degladiam dessa forma. Eu lembro quando eu era criança, e uma família, houve uma situação muito triste com eles, onde uma família morava num terreno, a outra também no mesmo terreno, duas famílias que os chefes da família ali, os homens, eram irmãos, criados juntos ali, naquela condição. E um deles falou para uma cachorrinha que estava passando, passa. E quem estava passando ao lado dele? A cunhada também. E ele não tinha falado com a cunhada. Ele falou para o animal. Aquilo criou um desconforto muito grande entre as famílias. E à noite, quando outro irmão chegou, foram discutir. E na discussão, utilizaram-se de facas, onde um feriu o outro, quase mortalmente. Felizmente não morreu. Um ficou mudo porque uma das facadas atingiu a corda vocal. Desculpa em trazer uma cena tão triste num ambiente tão iluminado como esse, mas é uma lição que nós temos que perceber, né? Temos que aprender que situações muito simples podem estar ali sendo ali apenas o estopim de sentimentos, de ressentimentos, de ódios incontidos que estão ali armazenados, prontos para explodir. E que numa situação mal compreendida, leva a isso. E existem inúmeras histórias. Essa semana mesmo aconteceu algo lamentável, assim, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então vejo, gente, nós precisamos evitar esse processo de degladiar com o próximo. Temos que fugir dessa tentativa de querer lavar honra, de querer ensinar o outro, dar uma lição a alguém. Isso é profundamente prejudicial para todos nós. E o duelo, antigamente era chamado de o juízo de Deus. As pessoas limitadas numa época por uma concepção religiosa ainda muito imperfeita, eles acreditavam que no duelo, quem vencesse é porque estava com a razão, porque Deus faria ele vencer. O outro que morreu é o culpado. Por isso que era chamado também de o juízo de Deus. Compreensão imperfeita de Deus, não é? Que distanciamento de Jesus é isso? E ele decorre do orgulho ferido por ofensa ou agressão recebida. É o orgulho. Quando a gente se movimenta para querer se degladiar com alguém, em qualquer sentido que isso possa ter, é por orgulho que nós estamos indo lá, duelar com o nosso irmão. Seja batendo boca para ver quem ganha a discussão, seja ferindo o outro, ou seja estabelecendo uma competição de forças para ver quem prejudica mais o outro. Que embora hoje em dia não tenha aquele duelo clássico como antigamente existia, com hora marcada, testemunhas que eram chamadas de padrinhos, com toda aquela encenação, hoje em dia existem outras modalidades de duelo, que muitas vezes não leva à morte física do indivíduo, mas leva ele a uma morte dos seus valores, da sua ética, porque ele se compromete em tantas situações comprometedoras que ele praticamente perde uma oportunidade de uma vida. E da falsa noção de honra. Muitos ainda carregam que a honra é aquilo que nos faz superior ao outro. E Jesus ensinou tudo diferente. Ele falou que o maior no reino dos céus é o servidor de todos. É o que tem maior compreensão, que tem maior capacidade de amar o próximo. É isso que torna alguém honrado no mundo espiritual. Essa capacidade de amar como Jesus amou, como tantos discípulos dele o seguiram e demonstraram que é possível ao homem desenvolver esse valor, esse sentimento. É uma prova de covardia moral quando nós nos degladiamos com os outros. Não estamos conseguindo estar no estágio superior da humanidade. Não conseguimos administrar situações de maneira inteligente, equilibrada, e partimos para o uso da força bruta ou de meios desonestos para prejudicar alguém. É um homicídio, quando é o caso que leva à morte alguém, quando se é hábil na disputa. Quando você sabe que você vai vencer e subjugar o outro ou matá-lo, quando você leva a termo a vida de alguém, é homicídio sempre. E sempre será gravíssima infração à lei divina. E é suicídio quando se sabe da própria fraqueza. Muitas pessoas no passado eram levadas a essas disputas e eles não tinham como fugir, porque eles acreditavam que eles estariam ali carregando desonra para sua família, estariam ali difamando o nome de sua família. Então preferiam submeter a uma morte que já era prevista. É recuar diante das provas da vida. As dificuldades que nós temos com o nosso próximo é para vencê-las e não vencer o outro. É para estabelecermos um equilíbrio com o outro. Então, quando eu entro numa disputa com alguém, estou recuando de uma grande oportunidade de elevação espiritual. Quando eu entro numa disputa com alguém, eu estou perdendo a oportunidade de me elevar e de ir já me distanciando daquela experiência mais básica de até então. Então, é por isso que é recuar diante das provações da vida. E para completarmos essas reflexões da noite, nós vamos ouvir a mensagem Antagonistas, que se encontra no livro Sinal Verde, uma psicografia do nosso sábio e querido André Luiz, pelo nosso tão querido Chico Xavier, narrado por um grande ator que nós temos no Brasil, Paulo Goulart. Antagonistas. O adversário de ninguém se julga encontrar um modelo de diversidade. Talvez seja apenas um momento de necessidade. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna digna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca desprezes o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível que seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu você, perdoe imediatamente, frustrando o mal em você. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de poderosas doenças, e que o único remédio eficaz contra as seguintes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do ano. Antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um. Então, ante recomendações tão sábias de André Luiz, cabe-nos apenas agora dizer muito obrigado a todos, que a paz de Jesus possa acompanhá-los na sua trajetória, nesse grande trabalho de desenvolver a capacidade de amarmos o nosso próximo como nós desejamos ser amados. Muito obrigado a todos.